Salvador, WebJet, Juliette, Juliette, Arizona, Rebox, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, até 360 no campo para o táxi inconveniente 4 horas, alterna Galeão, presente 105. 301, táxi via Apache, Índia, ponto de espera, dono 0, chama pronto, altímetro 1095. 1095, Apache, Índia, ponto de espera, dono 0, chama pronto, 3601. Salvador, 3601 da TAM, próximo atingado no zero, pronto. 3601, decolagem autorizada no 0, vento 120 graus, 099. E decola, questão do zero, 3601. Decolagem 57, controle 208. 208, bom dia. por rua. Controle de Salvador, bom dia, tá 3601, descida da El. Controle de Salvador, tá 3601? Tá 3601, contato radar, submarino 360, faz da El. Da El 360, 3601. 3601, Rui Brito, chama o centro Recife, no 3325, alterno 1395. 3325, 3395, na frente de Brito, 3301. Operador, bom dia, o Bolsonaro de Cadeira de Cicona. Eu chamei 6251, chame 11895 para a cópia. 24. Bom dia, Xané 6251, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, intercepta o peso Luno 6, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Transponder 5033, controle Salvador 120, decimal 80. Responde 2.2, 2.2. Chame 6251, cotejamento correto, chame pronto.